onde for, vivo a calçada. Transmite amor, mas ninguém viu nada. Que em cada calçada que eu estava lá mudando o mundo. Muitos não percebiam que ali havia som de conteúdo. Errático como o Éder, tu és maçarico. Sou acrobático na batida como o Frederico. Nana, Cherry com Paula Perry. A mescla daquele puro movimento anti-fashion. No rap podia ser John Legend ou Chuck Berry, mas na verdade eu quero ser Tiger Man, o Legendary. O ativista que nunca se agacha. Pelo povo da Síria continuamos na marcha. Tu achas engraçado, xaxá lá no bar a dizer que não te importas como o Bachalar Assad. Ele só difama a ordem lusitana do RAP. Difama, mas nunca tira o pijama. Nunca trabalha, só joga na cama. Por isso é que não tá no nosso organigrama. Eu represento icona e rimo com idioma que destrona wannabes e deixa o teu rap nas lonas. Não estás na caderneta, só cromo da zona. Queres ser vedeta, então estuda os meus cromossomas. É música de encanto que te causa tanta dor. Como se és tanto autor, rimasse no matador. Por onde for, vivo a calçada. Transmite amor, mas ninguém viu nada. Que em cada calçada que ele estava lá mudando o mundo. Muitos não percebiam que ali havia som de conteúdo. Eu tenho que cães vadios têm tudo. A eles a fama, a nós o mundo. Sarjeta de plateia, calça velha. Nessa dimensão quebra-cabeça, monta os coração. Por isso as crianças dão atenção. Minha transa com som pasmo. Pense que sou Kendrick ou Hendrix fazendo a guita teu orgasmo. Pende que independe de asma dispersa. Por isso eles vice, a gente verso. Sou rádio sem conversa. Ligo extremo sem pedágio igual a porra da terça. Sozinho no quarto uma porrada dessa. Tipo um trabalho de parto, mas fico e aqui começo. Gordo Rick Rose, preso nas canetas, pele preta, estoca flow ray. Não é superficial, estilo lá Dr. Ray. Calçadas e barulho, saca hip hop, oh ray. Por onde for, vivo a calçada. Transmite amor, mas ninguém viu nada. Que em cada calçada que eu estava lá mudando o mundo. Muitos não percebiam que ali havia som de conteúdo. Cada calçada que eu estava lá mudando o mundo. Muitos não percebiam que ali havia som de conteúdo.